Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Só Deus pode julgar. Rende versos de terror, mas o corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Rende versos de terror, mas o corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Morte, cadeia e destruição. A realidade aqui é foda, meu irmão. Corpo esticado na valeta, vendendo a carniça, esperando IML e a perícia, mano, que vai abraçar o capeta no tiro da escopeta. O sangue vai jorrar, mas um corpo agoniza aqui nesse mundo cruel e sofredor, que não tem amor, só violência. Aqui a dor é sua sentença, destinado a morrer ou a matar. Aqui o mundo faz sua coroa chorar. Ladrão, chinelo, aqui morre mal. Cortado, esfaqueado no meio do matagal. Infelizmente o mundo é assim. Tem dias bons e tem dias ruins. O ódio mata mais pessoas que não tem Deus no coração. Eu fico revoltado com esses bagulho, irmão. Infelizmente o verso aqui é gangsta, ladrão. Tem diversos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Tem diversos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Tô de volta, mas não vim pra falar de amor. Voltei pra falar do pior, os versos de terror. Que aqui quando citados, retratam a verdade de um cenário sofrido, aonde só habita a maldade. Não se vê molecadinha querendo brincar no parque. Tão rolando assalto pra depois ir parar no DENAC. O ódio contamina, os mente fraca cai no desespero. Pra todo pobre a esperança tá no dinheiro. A riqueza é ilusão, só causa sofrimento. As consequências vêm depois de algum tempo, vai vendo. Maluco trincado de bala, morto na estrada. Já desceu pro inferno e a esperança tá acabada. Se quer ver felicidade, então vai pro céu. Porque aqui na terra a vida não é doce como mel. Cada geração ela se torna mais amarga do que fel. Não pense você que está fora de risco, pois se pisar em falso, a morte te dá um sumiço. Tem versos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Tem versos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Em diversos sangue nasceu rimador, revoltado a favor, sempre ao lado dos guerreiros favelado. Que papinho de amor, de melação, declaração agressivamente sangrenta, gerando uma reação. Pou, ratatata, mais um crânio vai sangrar. Aberto, decepado, com disparadas HK. Cinturão exterminando, fudendo os arrombados. Aqui é rap violento, não é rap mercenário. Cenário jorra sangue, fim sem glória, só memória. Mas o corpo estripado, o ML, o transporta sepulcro. A rima que eu conjuro me alerta, me fortalece pra acertar esse mundo. A mortaça no carango, gritando no porta-malas, com um tiro no meio da cara, com a boca estourada. Os olhos são vendados, as mãos são amarradas. Essas horas no cemitério, outra pessoa foi enterrada. Só morte, só tortura, só cabeças arrancadas. Com rifles, com navalha, garganta passada a faca. Entre versos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Entre versos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Entre versos de terror, mas um corpo ali deitou. A vida não é fácil que nem você pensou. Pra quem não acreditou, estamos de volta na história, mostrando o cenário da guerra esquecido sem glória. Infelizmente, continua a guerra.